Ficheiro 118, sétima parte, retrospectiva. Página 949, capítulo 47. Pontas soltas. Ele estava certo, é claro. Desgraçado, ele quase sempre estava certo. Claire parecia contrariada enquanto falava. Um sorriso triste atravessou-lhe o rosto. Depois olhou para Brianna, sentada no tapete em frente à lareira, envolvendo os joelhos, o rosto completamente insondável. Somente um leve movimento de seus cabelos, erguendo-se e esvoaçando ligeiramente ao calor crescente do fogo, demonstrava qualquer movimento. Foi uma gravidez de risco, novamente, e um parto perigoso. Se eu tivesse arriscado ter a criança lá, provavelmente teríamos morrido as duas. Ela falava diretamente para a filha, como se estivessem sozinhas na sala. Roger, acordando lentamente do fascínio do passado, sentia-se um intruso. A verdade, portanto, toda ela. Eu não suportava deixá-lo, disse Claire calmamente, nem mesmo por ti. Eu odiei-te um pouco antes de nasceres, porque foi por tua causa que ele me fez partir. Eu não me importava de morrer, não com ele, mas ter de continuar a viver sem ele. Ele tinha razão, eu fiquei com a pior parte do acordo. Mas cumpri-o, porque o amava. E sobrevivemos, tu e eu, porque ele te amava. Brianna não se mexeu, não tirou os olhos do rosto da sua mãe. Somente os seus lábios se moveram rigidamente, como se não estivessem acostumados a falar. Por quanto tempo me odiaste? Os olhos dourados encontraram-se com os azuis, inocentes e implacáveis, como os olhos de um falcão. Até nasceres. Quando te segurei nos braços, te amamentei e te vi a olhar para mim com os olhos do teu pai. Brianna emitiu um som fraco, estrangulado, mas a mãe continuou, a voz abrandando um pouco, enquanto olhava para a jovem a seus pés. E então comecei a conhecer-te, alguém para lá de mim mesma e de Jamie, e amei-te por ti mesma e não apenas pelo homem que te gerou. Houve um movimento agitado no tapete e Brianna pôs-se de pé num salto. Os seus cabelos eriçaram-se como a juba de um leão e os olhos azuis flamejaram como as chamas na lareira. O meu pai era Frank Randall, explodiu. Era ele, eu sei. Com os punhos cerrados, fitou a mãe furiosamente. A sua voz tremia de raiva. Não sei por que fazes isto. Talvez me odiasses verdadeiramente, talvez ainda me odeies. Lágrimas começavam a rolar pelo seu rosto incontidas e ela limpou-as irritadamente com as costas da mão. O papá amava-me. Ele não me teria amado se eu não fosse dele. Por que me tentas fazer acreditar que ele não era o meu pai? Tinhas ciúmes de mim? É isso? Incomodava-te assim tanto que ele me amasse? Ele não te amava, disse eu sei. Os olhos azuis estreitaram-se como os de um gato, chamejando no rosto mortalmente lívido. Roger sentiu um grande desejo de se esconder sorrateiramente atrás da porta, antes que ela notasse a sua presença e voltasse a sua ira incandescente contra ele. Mas para além do seu próprio desconforto, ele tinha consciência de uma sensação de crescente assombro. A jovem que estava de pé, em frente à lareira, esbracejando em defesa da sua paternidade, ardia com a força selvagem que levara os guerreiros das terras altas a cair sobre os seus inimigos como banshees estridentes. Com seu nariz longo e reto, prolongado ainda mais pelas sombras, os olhos rasgados como os de um gato enfurecido, ela era a imagem do seu pai, e evidentemente o pai não era o académico moreno e tranquilo, cuja foto adornava a contracapa do livro sobre a mesa. Claire abriu a boca uma vez, mas fechou em seguida, observando a filha com absorto fascínio. Aquela poderosa tensão do corpo, o arco das maçãs do rosto, largas e planas. Roger percebeu que ela já vira tudo aquilo muitas vezes antes, mas não em Brianna. Com uma imprevisibilidade que fez ambos encolher-se, Brianna girou nos calcanhares, agarrou os recortes de jornal amarelecidos de cima da mesa e atirou-os ao fogo. Agarrou o atiçador e empurrou ferozmente o monte de brasas, sem se importar com a chuva de fagulhas que voava da lareira e chiava em volta das botas nos seus pés. Virando-se da massa de papéis em chamas e rapidamente enegrecendo, bateu com um dos pés na lareira. Desgraçada! Gritou para a mãe. Odiavas-me? Pois bem, eu odeio-te. Levou para trás o braço que segurava o atiçador e os músculos de Roger retesaram-se instintivamente, pronto a atirar-se sobre ela. Mas Brianna virou-se, o braço ainda para trás, como uma lançadora de dardo, e arremessou o atiçador por toda a extensão da janela, onde as vidraças escuras da noite refletiram a imagem de uma mulher enfurecida por um último instante, antes de se estilhaçarem e se transformarem num buraco negro. O silêncio no gabinete era devastador. Roger, que se pusera de pé, num salto, para ir atrás de Brianna, acabou por parar no meio do aposento, embaraçosamente paralisado. Baixou os olhos para as próprias mãos, como se não soubesse ao certo o que fazer com elas. Depois olhou para Claire. Ela continuava sentada, perfeitamente imóvel, no santuário da poltrona, como um animal paralisado pela sombra fugaz de uma ave de rapina. Após longos momentos, Roger atravessou a sala e apoiou-se na secretária. Não sei o que dizer, murmurou. A boca de Claire torceu-se ligeiramente. Nem eu. Permaneceram em silêncio por vários minutos. A velha casa estalava, acomodando-se em redor deles, e um ruído distante de panelas desceu o corredor proveniente da cozinha onde Fiona preparava o jantar. A sensação de choque e constrangimento de Roger gradualmente cedeu lugar a outro sentimento que ele não sabia bem definir. As suas mãos estavam geladas e ele esfregou-as nas pernas, sentindo a aspereza quente do veludo coutelê nas palmas das suas mãos. Eu começou a falar, depois parou e sacudiu a cabeça. Claire respirou fundo. E ele percebeu que esse era o primeiro movimento que havia fazer desde que Brianna saíra. O seu olhar estava límpido e direto. Acredita em mim? Perguntou. Roger olhou pensativamente para ela. Juro que não sei, disse por fim. O que provocou um sorriso trêmulo. Foi o que Jamie disse. Quando lhe perguntei da primeira vez de onde ele achava que eu tinha vindo, não posso dizer que o culpe. Roger hesitou e então, tomando uma decisão, deixou a secretária e atravessou a sala até Claire. Posso? Ajoelhou-se e tomou-lhe a mão, virando-a para a luz. Conseguia-se distinguir o marfim verdadeiro do sintético, lembrou-se de repente, porque o verdadeiro tem um toque quente na mão. A palma da mão de Claire era suavemente rosada, mas a fina cicatriz do J na base do seu polegar era branca como o osso. Isso não prova nada, contrapôs ela, observando-lhe o rosto. Poderia ter sido um acidente. Eu mesma poderia tê-la feito. Mas não fez, pois não? Ele recolocou a mão de Claire muito delicadamente no colo, como se fosse um frágil artefacto. Não, mas não posso prová-lo. As pérolas? A mão dirigiu-se ao colar reluzente no seu pescoço. São autênticas. Isso pode ser verificado. Mas posso provar onde as obtive? Não. E o retrato de Ellen MacKenzie? Começou ele. O mesmo. Uma coincidência. Algo em que basear o meu delírio. As minhas mentiras. Havia um leve tom amargo na sua voz, embora falasse muito calmamente. Via-se um pouco de cor em cada face agora, e ela abandonava aquela rigidez absoluta. Era como ver uma estátua adquirir vida, pensou ele. Roger levantou-se, andou devagar de um lado para o outro, passando a mão pelos cabelos. Mas é importante para si, não é? Muito importante? Sim. Ela levantou-se e dirigiu-se à secretária onde estava a pasta da sua pesquisa. Colocou a mão na capa de papel manilha com reverência, como se fosse uma sepultura. E era-o para ela, pensou Roger. Eu tinha de saber. Havia um pequeno tremor na sua voz, mas viu o queixo firmar-se instantaneamente, reprimindo. Eu tinha de saber se ele conseguira, se ele salvara os seus homens. Ou se ele se sacrificara por nada. E eu tinha de contar a Brianna, ainda que ela não acreditasse, ainda que nunca acredite. Jamie era o seu pai. Eu tinha de lhe contar. Sim, compreendo. E não podia fazer isso enquanto o Dr. Randall, o seu marido, quer dizer Frank, corrigiu-se, enrubescendo, fosse vivo. Ela sorriu debilmente. Tudo bem, pode chamar Frank de meu marido. Ele foi-o, afinal, durante muitos anos. E Bree tem razão, de certa forma. Ele era seu pai, assim como Jamie. Baixou os olhos para as próprias mãos e abriu os dedos de ambas, de modo a que a luz se refletisse nas duas alianças que usava, prata e ouro. Um pensamento ocorreu a Roger. A sua aliança. Disse, aproximando-se de Claire outra vez. A de prata. Ela tem a marca do fabricante? Alguns artistas escoceses do século XVIII, que trabalhavam com prata, costumavam usá-las. Pode não ser uma prova definitiva, mas já é alguma coisa. Claire pareceu espantada. A sua mão esquerda cobria protetoramente a direita, os dedos esfregando a larga aliança de prata. Com seu desenho de entrançado escocês e flores de cardo. Não sei, respondeu ela. Um leve rubor tomou conta das suas faces. Nunca a olhei por dentro, nunca a tirei do dedo. Ela girou a aliança lentamente por cima do nó do dedo. Os seus dedos eram delgados, mas pelo longo tempo de uso, a aliança deixara uma marca funda na sua carne. Claire semicerrou os olhos, observando a parte de dentro da aliança. Depois levantou-se e levou-a até à mesa, onde parou ao lado de Roger, inclinando o aro de prata para que refletisse a luz do abajur. Há aqui palavras gravadas, disse, admirada. Eu nunca percebi que ele tinha. Oh, meu Deus! A sua voz alquebrou-se e a aliança escorregou-lhe dos dedos, tilintando na mesa. Com um pequeno ecoar metálico. Roger agarrou-a prontamente, mas Claire voltara-se, os punhos cerrados, apertados com força contra o estômago. Ele sabia que ela não queria que ele visse o seu rosto. O controle que ela conservara através das longas horas do dia e da cena com Brianna abandonava-a agora. Ele ficou parado por um instante. Sentindo-se insuportavelmente deslocado e constrangido, com a terrível sensação de estar a violar uma privacidade mais profunda do que ele jamais conhecera. Mas, sem saber o que mais fazer, ergueu o minúsculo aro de metal para a luz e leu as palavras gravadas no lado interno: Dami bacia mille. Mas foi a voz de Claire. Que enunciou as palavras, não a dele. A sua voz estava trêmula e ele podia sentir que ela chorava, mas aos poucos recuperava o controle. Não podia extravasar por muito tempo a força do que ela mantinha sob controle, poderia facilmente destruí-la. É de Catulo, um trecho de um poema de amor. Hugh Munro. Ele deu-me o poema como presente de casamento. Enrolado em volta de um pedaço de âmbar, com uma libélula no seu interior. Ainda com os punhos cerrados, deixara as mãos penderem ao lado do corpo. Eu não sei o poema de cor, mas esse trecho, esse eu sei. A sua voz ficava mais firme à medida que falava, mas continuava de costas para Roger. O pequeno aro de prata brilhava na palma da sua mão, ainda quente do calor do dedo que acabara de deixar. Dammi bacia a mille. Ainda de costas, ela continuou, traduzindo. Permita então que beijos apaixonados permaneçam em nossos lábios, começa a contagem. Até mil, e cem, e mais cem, e mais mil. Quando terminou, permaneceu imóvel por um instante. Depois, devagar, voltou-se de novo. O seu rosto estava afogueado e molhado e os cílios colados de lágrimas, mas estava aparentemente calma. E mais cem, e mais mil, disse com uma débil tentativa de sorriso, mas nenhuma marca do fabricante. Então, isso também não é uma prova. É assim? Roger sentia como se houvesse algo entalado na sua garganta e apressadamente tentou aclará-la. É uma prova absoluta para mim. Algo se acendeu no fundo dos seus olhos e o sorriso tornou-se real. Então, as lágrimas afloraram e transbordaram à medida que ela perdia o seu autocontrole de vez. Desculpe-me, disse ela finalmente. Estava sentada no sofá, os cotovelos nos joelhos, o rosto parcialmente enterrado num dos enormes lenços brancos do reverendo Wakefield. Roger sentou-se a seu lado, bem próximo, quase tocando nela. Ela parecia muito pequena e vulnerável, e ele teve vontade de afagar as suas madeixas castanho acinzentadas, mas sentia-se demasiado tímido para o fazer. Nunca pensei, nunca me ocorreu, disse ela, secando de novo o nariz. Eu não sabia o quanto significaria ter alguém que acreditasse em mim. Mesmo que não seja Brianna? Ela sorriu ligeiramente diante dessas palavras, afastando os cabelos para trás com uma das mãos, enquanto se aprumava. Foi um choque, disse, defendendo a filha. Naturalmente, ela não poderia. Ela gostava tanto de seu pai, de Frank, quero dizer, corrigiu-se apressadamente. Eu sabia que provavelmente ela não conseguiria digerir tudo isto no início. Mas, com certeza, depois de ter tempo para pensar, para fazer perguntas, a sua voz esvaiu-se e os ombros do seu conjunto de linho branco sucumbiram sob o peso das palavras. Como que para distrair-se, olhou para a mesa, para onde a pilha de livros de capa brilhante ainda permanecia intocada. É estranho, não é? Viver 20 anos com o estudioso dos jacobitas e ter tanto medo do que eu podia vir a saber que nunca tive coragem de abrir um desses livros. Sacudiu a cabeça ainda fitando os livros. Não sei o que aconteceu com muitos deles. Eu não podia suportar descobrir. Todos os homens que eu conhecia, não conseguia esquecê-los, mas podia sepultá-los, mantê-los longe da lembrança por algum tempo. E esse tempo agora terminara e um outro começava. Roger pegou no livro, no alto da pilha, pesando nas mãos, como se fosse uma responsabilidade. Talvez ao menos aquilo tirasse Brianna da sua cabeça. Quer que eu lhe conte? Perguntou serenamente. Ela hesitou por um longo instante, mas depois assentiu com a cabeça, rapidamente, com medo de vir a arrepender-se, se parasse para pensar mais. Roger umedeceu os lábios ressequidos e começou a falar. Não precisava de consultar o livro. Aqueles eram factos conhecidos de qualquer estudioso do período. Ainda assim, segurou o livro de Frank Randall contra o peito, sólido como um escudo.